Bem-vindo ao Sistema de Sucesso OK no Shockmart.com. Perguntas frequentes. Qual é a diferença entre um ajudante e um professor? Não há muita diferença entre os dois, pois qualquer pessoa que fala inglês pode te ajudar a aprender e ser o seu professor. Você não precisa buscar uma pessoa formada em letras inglesas para te ajudar. Você saberá o que quer aprender para alcançar as suas metas baseado neste sistema. Basta apenas encontrar alguém que domina bem o idioma para gravar os exercícios indicados através do texto que você escolheu. Esta pessoa pode ser um parente, amigo, colega, etc. Claro que a pessoa que te ajuda, obviamente, precisa ser fluente no idioma. E se você conhece um nativo que está disposto a te ajudar, melhor ainda. Mas isso não é obrigatório. E se esta pessoa puder praticar contigo ao vivo, além de apenas gravar os exercícios, este será um benefício tremendo. Se a pessoa que está te ajudando é um professor formado, é importante que você mantenha o seu foco em que é realmente importante, os seus objetivos, as suas metas e os seus sonhos, e não qualquer outro objetivo que uma outra pessoa tenta te impor. Lembre que o seu objetivo é de fazer parte do grupo elite que realmente aprende inglês, não dos 96% que estão desistindo devido a métodos tradicionais. Como posso criar exercícios de graça? A forma mais fácil seria de pedir para alguém próximo a você que domina bem o idioma e estaria disposta a te ajudar sem remuneração. Mas sei que nem todos terão essa oportunidade. Neste caso, ainda existem duas formas gratuitas de criar exercícios para praticar. Número 1. Utilize um TTS. Você pode utilizar um TTS para gravar os seus exercícios. TTS significa Text to Speech, ou seja, um programa que leia um texto digitado em voz alta. Você pode preparar os seus exercícios desta forma. Não é muito difícil. Basta encontrar um texto que contém o vocabulário ou as estruturas que você quer treinar. E dependendo dos exercícios que você quer praticar, formatar o texto segundo o modelo de exercícios. Copie e cole o texto no aplicativo TTS que estiver utilizando. Inicie o programa e pratique o seu exercício. Se você estiver tecnicamente inclinado, pode utilizar um outro programa que grave áudio para gravar e armazenar estes exercícios em formato MP3 para praticar futuramente. Segue abaixo o link para um aplicativo TTS gratuito. Existe um outro programa bem melhor, porém pago, mas você pode fazer o download de uma versão demonstrativa que funcionará durante 20 dias. A vantagem deste programa é que você poderá adicionar vozes melhores e mais naturais. Segue o link para fazer o download abaixo. Se você conhece outros programas TTS que podem ser incluídos nesta lista, pode me avisar pelo www.shockmax.com/contato. Número 2. Aproveite os recursos abundantes na net. Outra forma de criar os seus exercícios gratuitamente seria de aproveitar os recursos abundantes já disponíveis na internet. Faça uma busca por sites de inglês que disponibilizam podcasts, arquivos de áudio, junto com as transcrições do áudio. Depois de fazer o download dos arquivos, use um programa como o Audacity. Você pode fazer o download pelo link abaixo. Para cortar o áudio em pedaços e colá-los no formato do exercício desejado. E por final, salvá-los em formato MP3. Este processo é mais difícil e complicado, pois exige que o usuário já tenha um conhecimento básico do idioma. Mas em compensação, as gravações são gravadas por nativos, enquanto a qualidade de um TTS pode parecer meio mecânico devido ao fato de ser computadorizado. Para assistir um vídeo com exemplo de um site que oferece esse tipo de recursos, vá para o link a seguir. Tem como simplificar esse sistema um pouco? Tem sim. Este sistema foi desenvolvido para providenciar toda a estrutura com as ferramentas e informações necessárias para colocá-los em prática no seu dia a dia. Importa que você faça um bom planejamento e comece a implementá-la através da praxis diária de 4 passos. Sugiro que utilize estas ferramentas do jeito que são por pelo menos uma semana para se familiarizar com o sistema. Depois disso, você pode começar a modificá-las e adaptá-las conforme as suas necessidades e o seu estilo pessoal. Você não precisa imprimir todas as ferramentas todos os dias. Haja papel e tinta. Você pode anotar os seus alvos diários na sua agenda e separar uma parte específica para o seu cofre mental. Dependendo do jeito e o tipo de exercícios que crie, você pode também modificar a forma que os classifica. Experimente para ver o que funciona melhor para você. Não se estresse se não consegue fazer tudo o que recomendo agora no início deste processo. Lembre-se que estes passos se tornarão mais fáceis com a passagem do tempo. Em breve se tornarão hábitos positivos que você fará quase sem pensar, focalizando exclusivamente nos seus alvos diários e atingindo as suas metas rapidamente. Para ouvir o restante deste clipe, acesse nosso site choquemax.com.